E aí, Placo? Ego Mix, o moleque dos hits. De 160 na Paulo Brossante, 80 no toque é os menos do Times. Vim bosta na bota, não pega capota. Quando entra na curva, passando a milhares. E eles não pegam, fica muito louco. Quem tocava bike, hoje virou piloto. Pra quem falou que não passando de 18, hoje com 19, os menés desenvolto. E a mata virou a concessionária. Só roubo potente, já tá cilindrada. Zerinha novinha, Honda e a mata. Tem da mãe magrinha, tem a mãe cavalo. Nascendo aos drag, põe medo. Não treme, mantém a postura. Tenta a sorte, boy buroca. Vai tomar bala na nuca. Nascendo aos drag, põe medo. Não treme, mantém a postura. Tenta a sorte, boy buroca. Vai tomar bala na nuca. E eles ficam esperando o texto. Deixa que os menor compras a bichuta. Corta a lombada depois dessa escada. Pra rua de baixo, fuga na viatura. E eles viu que os menor tocam. Isso já é de uma cota. De quanto sonhava ter uma motoc. Só tinha uma bike pra dar uma volta. Mas hoje as coisas mudou. E a Honda proporcionou. E os baboroga que paga de nota. Que portam as cordas na pista deitou. E 4 e 20 já subiu só. Pra nós tá fumando tabaco. Einstein, Kank, AX, expressar a vontade. Com bando de cavalo e um de verdade. E é dose em cima de dose. E é brisa em cima de brisa. Taca fogo no verdolo. E vamos curtir a vida. E é dose em cima de dose. E é brisa em cima de brisa. Taca fogo no verdolo. E vamos curtir a vida. E aí, Placo? Ego Mix, o moleque dos hits. 24 por 48.